E aí, Guga, beleza? Beleza. Lembra aquela parada que eu te falei dos assinantes? Lembro sim, do Apoia-se. Então, vai começar a rolar. É o seguinte, eu tô falando pra você e pra todos os nossos ouvintes, a primeira temporada do GugaCast tá chegando ao fim. E ela deve acabar com o nosso especial de carnaval, certo? Que a gente tá aqui planejando, história de carnaval. E depois a gente não sabe se vai voltar ou não, certo? Certo. Tudo vai depender dos nossos ouvintes. A gente está abrindo a possibilidade para todo mundo ser um assinante do GugaCast. E é igual aquele disco do Coldplay. É uma assinatura voluntária. Você assina se você quiser. E se um número suficiente de pessoas assinarem, a gente põe a segunda temporada no ar gratuitamente. Mas você acha justo que algumas pessoas paguem, outras não, e fique tudo na mesma? Ah, eu acho justo. Algumas pessoas têm mais condições de pagar, ouvem com mais frequência. Outras pessoas não têm. Tem pessoas que entram e saem porque... Também não tem fidelidade, né? Você pode entrar um mês e, se as coisas apertarem, sair, depois voltar no outro mês. Então, eu acho ok. Eu apoio vários esquemas, assim. Ok, mas na verdade, para deixar isso um pouco mais legal, a gente vai dar aqui algumas recompensas para as pessoas que, de fato, assinarem, certo? Certo. Então, é o seguinte, a gente criou 3 faixas de contribuição lá no Apoia-se, que são R$5, R$10 e R$15. E as recompensas são as seguintes. Com R$5 por mês... Você vai ganhar um obrigado geral no começo dos programas. A gente vai falar aqui, obrigado a todo mundo que apoia. E de vez em quando, porque pode ser que a gente esqueça. Beleza? É isso que você ganha. R$5 também, ok? Ok. Com R$10 por mês, além desse obrigado geral que você vai ganhar às vezes, você vai ter o seu nome lido no último episódio da segunda temporada de um jeito bem bonito que a gente não inventou ainda. Mas que a gente vai inventar. É, e vai ficar bonito. E com R$15 por mês você vai ter tudo isso e você vai participar do nosso grupo secreto lá no Facebook. É onde a gente fica comentando sobre a vida alheia e, além de tudo, você pode ser escolhido para ler um e-mail no programa em alguns episódios da temporada. Legal, né? Muito bom. Isso é uma coisa que várias pessoas pediram por e-mail. Algumas escrevem dizendo, olha, eu tô disponível se vocês quiserem gravar. É, eu gostaria muito de gravar, ia ser muito legal participar. Então... Acho que seria muito legal se a gente pudesse proporcionar isso como uma recompensa master. Selecionar algumas das pessoas, claro que não poderiam ser todas, mas selecionar alguns e combinar a participação delas no próprio podcast. É isso, não é todo mundo que assinar que vai participar, mas a gente certamente vai escolher alguém lá do grupo, que são os assinantes premium, é a classe executiva dos assinantes. A gente também está cogitando a ideia de fazer alguns programas exclusivos só para os assinantes, a gente deve fazer algo nesse sentido, mas a gente vai desenvolver lá para frente. Então é isso. Se você gosta do GugaCast, se você quer uma segunda temporada, vai lá no apoia.se/GugaCast, escreve assim, ó, apoia.se/GugaCast, apoia.se/GugaCast, faz a sua assinatura, vem se juntar ao nosso grupo lá no Facebook e vamos curtir uma segunda temporada do GugaCast. É isso. Beleza, vamos pro programa agora? Bora. Esse é o GugaCast, eu tô pelado, eu sou o Danilo, tô aqui com o Guga, com o Rafael e com o Adriano. Oi. Eu tô vestido, só pra avisar. Eu estou de roupa e encostado na parede. Eu tô abraçando meu joelho e balançando pra frente e pra trás. Danilo. É o que todos nós fizemos quando a gente voltou da Guerra da Coreia, né? Danilo, qual é a experiência de gravar um podcast pelado? É a primeira vez? É a primeira vez, ninguém nunca me deixou fazer isso antes. Legal. Olha só, tem uma explicação pra isso. Tanto o Bola Presa quanto o Pop Pixel são podcasts que a gente grava presencialmente. É verdade. E nunca aconteceria alguma coisa desse tipo num podcast presencial. Por Skype funciona, tudo bem. Presencial não. Tudo bem. Eu respeito a sua necessidade de ficar pelado, Danilo. Eu sei que ela não é socialmente aceita, mas eu não tem ninguém me vendo mesmo, então tá tudo bem. Isso aí. Bom, vamos só falar aqui então, o Danilo e o Adriano, eles têm um podcast que é o Poco Pixel, um podcast que fala sobre games antigos. O Adriano já esteve com a gente aqui no programa passado, onde a gente contou histórias da escola, da faculdade, e falou também de estereótipos da faculdade. E o Danilo tem também o melhor blog de NBA, já falei isso várias vezes aqui no Braincast, melhor blog de NBA que existe no mundo, provavelmente a única coisa que eu leio hoje em dia na vida, que é o Bola Presa, bolapresa.com.br, e eu e o Rafael somos leitores assíduos e dos mais antigos. E por isso a gente acha que a gente tem mais direitos. Não, eu não sei se eu posso falar isso, mas eu fiquei sabendo que o Rafael não só é leitor assíduo, como às vezes é colaborador também do Bola Presa. Exatamente, cara. O único colaborador da história do Bola Presa. É verdade. É porque ele é o criador da sensacional teoria da força nominal. Não, essa é maravilhosa. Tem que ter uma sessão grande do podcast pra explicar essa teoria. Tá bom, então vamos explicar. Teoria da força nominal é a teoria que diz que um jogador, não importa o quanto ele tenha de talento com a bola nas mãos, ele pode ser muito bom se o nome dele for muito bom. E a gente já provou isso diversas vezes com grandes jogadores da história, não só da NBA, né? A força nominal vale pra todos os esportes. Rafael, fala aí, cara, alguns jogadores de força nominal. Cara, o exemplo que eu sempre dou é o cara que tá lá escolhendo jogadores na NBA, eles escolhem os jogadores que vêm do campeonato universitário. E o cara tem um monte de estatística e, assim, é um excesso de dados, ele não consegue escolher. Aí, de repente, ele descobre que tem um cara que se chama Luke Mbah-Amout. E ele descobre que esse cara é um príncipe camaronês. Cara, ele escolhe esse cara, ele fala, cara, esse nome é tão bom que eu vou escolher esse cara aqui. Mas esse outro aqui tem movimentos de defesa melhor. Cara, ninguém sabe disso. Escolhe o príncipe camaronês. É, não é possível. E aí, o que acontece? É isso aí, não é possível que no meio de tantas estatísticas e tantos jogadores parecidos, porque, cara, no universitário eles jogam 2 anos, as estatísticas são muito próximas umas das outras. Um cara tem 10 pontos, o outro tem 10.1, sabe? Não é possível que o cara, um ser humano, possa ser objetivo o suficiente pra ignorar o fato que o sujeito chama Luke Mbah-Amout. Isso acaba, isso acaba superando todo o resto. Ou então o Paul George, que tem nome de 2 Beatles. Esse ano teve a escolha pra jogar na NBA de um jogador chamado Diamond Stone. Diamond Stone? Febre de diamante. E esse e Diamond Stone, o cara falou, né? Que ele, a gente gostou do nome dele. A gente gostou muito desse nome e tá escolhido. E o cara. O departamento de marketing escolheu o cara, né? Não foi o técnico. E o cara que é um pivô, cuja uma das principais funções é fazer corta-luz, e ele chama Bismarck Biyombo. Biyombo é maravilhoso. É muito bom, cara. Ou então outros grandes pivôs africanos da história, como Manute Bol. Manute Bol devia ser o nome de um esporte, né? Exato. É tipo um polo com elefantes. Manute Bol. É um mamute bol. É um mamute bol. É um polo com elefante jogado na Índia. Ou então de imagina quem... o tamanho do taco. Ou então de Kembe Mutombo. Olha que nome maravilhoso, cara, pra um pivô. Mutombo. Não, isso vale pro futebol também. Então, assim, você pega, você tem que escolher um zagueiro pro seu time. Aí tem um zagueiro que chama Marquinhos, que não é nome de zagueiro, e tem um que chama Thiago Heleno. Aí você fala, cara, Heleno. Isso lembra tanto aqueles jogadores dos anos 50. O Heleno de Freitas, né? Heleno de Freitas, assim, que jogava com a camisa colada no corpo, que era uma camisa pesada. E aí usava fala, redinha no cabelo. É, aí você fala, esse cara é um grande zagueiro. Não, mas é, Marquinhos, porra, ele mas tem o contrário também. Teve uma vez que eu vi um jogo, acho que é do Santos, e tinha um jogador que chamava Vitor Ferraz. Isso não é nome de jogador, isso é nome de centro empresarial. Assim, tipo, não faz sentido um cara chamado Vitor Ferraz ser zagueiro do meu time. Exatamente, não, Vitor Ferraz é nome de ator da Globo. Nome de centro empresarial são sempre 2 sobrenomes, tipo Alencar Machado. Então, mas o Adriano tem um ponto aqui. Porque eu acho que o problema do futebol brasileiro, que deixou de ser muito superior ao resto do futebol do resto do mundo, é justamente a força nominal. Porque até um certo ponto, cara, no começo, tipo, olha os nomes que a gente tinha: Pelé, Gerson, Jairzinho, Didi. É, a seleção de 70 inteira, ela prova que a força nominal faz o melhor time da história, né? É, cara. Porque tinha o Tostão, tinha o Clodoaldo. Tostão, Clodoaldo, cara, que nome maravilhoso, Clodoaldo. Tostão. Putz, é incrível isso, cara. E tinha Dadá Maravilha. Esses eram bons nomes de jogador de futebol. Aí... Agora ficam usando nome real e composto. Quando veio os anos 90, começaram a surgir os Vitor Ferraz, Flávio Conceição. Conceição, puta que pariu. Ele jogava muito, mas era o pior nome, cara. Eu odiava o Flávio Conceição. Como é que a gente vai ganhar uma Copa do Mundo com o Davi Luiz? Davi Luiz Davi ainda Luiz não tá terrível. Não, tem Felipe Coutinho. Isso não é nome de jogador. Felipe Coutinho, cara. Por que não Filipão? Por que não? Exato. Coutinho. O Coutinho era o companheiro do Pelé, pô. Ou só isso, Coutinho tava bom. Exato. Cara, nos anos 90, é que eu quero fazer uma análise cronológica da história. Nos anos 90 foi que isso começou. E responsável por isso é um só: Vanderlei Luxemburgo. Ele próprio, com uma força nominal maravilhosa, né? Quando ele era lateral, ele foi um lateral bem ruinzinho do Flamengo. Uh-huh. O nome dele era Vanderlei só. Vanderlei. Mas aí, é porque o nome é pior, então ele era um lateral ruinzinho. Exato. Não, mas quando peraí. Ele ganhou o sobrenome Luxemburgo, virou um bom técnico. Não, mas era só. Exatamente. Vanderlei é um nome maneiro até, vai. Mas ele era o cara que chegava, ele tinha um negócio, qualquer ideia assim de ser um técnico moderno e diferente, e pensar no marketing e tal, é. Ele tinha um negócio que ele chegava pros jogadores e falava, você tem que usar o seu nome composto, você tem que usar o seu nome. Ele é o responsável por Flávio Conceição, Marcos Assunção, verdade. Alexandre Rosa. Sei lá, Alexandre Rosa é nome de cantor de MPB. Exato. Exato. E hoje, se você for ver a seleção que joga hoje, cara, exceto por um maluco que chama Neymar. Neymar Júnior. É Neymar Júnior. Não. Esse Júnior fode tudo. Não, mas o cara chama Neymar, cara. Neymar, tipo, é muito nome de jogador de futebol. Tá valendo. É o nome inventado, é igual Gilmar, né? Gilmar a gente tá acostumado hoje. Mas na verdade era um nome inventado, né? Os pais do Gilmar, um era Gilberto, outro era Maria, e ele nasceu Gilmar, o goleiro Gilmar, né? É mesmo? E aí, é o nome inventado. E aí hoje tá, tem um monte de Gilmares, eu trabalho com Gilmar e tal, e ninguém lembra que não é um nome de verdade. Cara, mas quando teve TV Colosso, em 1993, tinha o Gilmar que era o assistente, e aí o nome se consagrou. E tinha várias, e tinha inclusive vários Gilmares na TV Colosso. Vários Gilmares. E o genérico, seria tipo um Stormtrooper. Isso, só que legal. Quando a minha esposa ficou grávida do meu filho, a gente começou a pensar no nome que ele ia ter, eu ficava pensando que esporte queria praticar com determinado nome. Porque... É uma decisão importante, você tá decidindo o futuro da criança. É, exato, porque se ele chamasse Maicon, jogador de futebol, acabou, certo? Ele não tem nenhuma chance. Agora, se ele chamar, por exemplo, Bruno... Vitor Ferraz? Não, se ele chamar... Aliás, qualquer nome... Vitor Ferraz era um jogador de vôlei já, certo? Vitor... Bruno jogador... também, vôlei de praia, né? Vitor, jogador de vôlei, Agora, qualquer outro nome... Esses nomes dos anos 70, assim, que a gente tá muito acostumado, no diminutivo, Bruninho, Filipinho, Tiaguinho, jogador de vôlei, certo? Agora, o nome mais escroto que existe é o jogador de basquete. Porque todo jogador de basquete, assim como o Danilo, é um cara alto e ele ganha um apelido por causa disso. Então ele é o Pirula, ele é o Cenoura, não é? Isso. E engraçado que vários deles recebem apelidos contrários. Do tipo, Nanico, Bebê, Baby, Nenê. Putz, olha só, a gente teve... Porque são uns negão gigantes, assim. É, na seleção recente a gente tinha um Nenê, um Bebê e um Baby. Caralho! Todos com mais de 2,10 metros de altura, né? Ou então o Olivinha, também jogava no Pinheiros. Olivinha. Diminutivo. Um cara de 2,10 metros chamado Olivinha, que tem nome de uma menininha. Olivinha. Mas por causa do sobrenome? É o diminutivo do sobrenome, é isso? O nome dele é Carlos Alexandre Rodrigues do Nascimento. Ele em algum momento é um ótimo jogador, já vi ele jogando ao vivo várias vezes. Em algum momento ele tinha um apelido, eu já ouvi essa história, ele tinha um apelido de Olivia, porque era um magrelo gigante. Sim, e claro, aí Olivia virou faz Olivia. Sentido. É isso. E jogador de basquete tem nome escroto, Pipoca. Isso quando ele não nasceu Pipoca com nome escroto. Pipoca e Josuel era uma ótima dupla de pivôs, Pipoca e Josuel. Isso quando ele não nasceu respeito. Com nome escroto de Sandro Varejão e Anderson Varejão. O cara já nasce Varejão, aí não tem apelido que dê conta, né? A carreira do Anderson Varejão na NBA, ela é vitoriosa apesar disso. Porque esse nome jogou muito contra ele, cara. Os caras não conseguem falar, eles não conseguem escrever. Qual é a chance de um nome desse contra um nome maravilhoso do Nenê, que é Maibner Hilário? Maibner Rodney, né? Maibner Rodney com Y nos dois nomes. Maibner, eu acho que Maibner encerra essa discussão. Bom, esse é um programa onde a gente vai ler histórias dos ouvintes. E o Danilo, que a gente já elogiou efusivamente no começo desse programa, é um especialista em dar conselhos, certo, Danilo? Por especialista, você quer dizer que eu dou muitos conselhos? Porque você pode imaginar que um especialista sabe o que tá fazendo. E não é meu caso. Não, cara. O podcast do Bola Presa, ele é basicamente, assim, é metade sobre basquete, metade sobre conselhos amorosos pra galera que curte basquete, não é? A gente não faz a menor ideia de como isso aconteceu. Mas você tem toda a razão. 90% do que a gente recebe de perguntas são questões de relacionamento. E aí a gente tem que filtrar pra conseguir algumas perguntas sobre basquete no meio. E isso acontecia antes do podcast, né? A gente respondia a pergunta dos leitores ainda em texto, e era tudo relacionamento também. Vai saber por que as pessoas olharam um blog de basquete na internet e pensaram, já sei, vou perguntar pra ele sobre o meu relacionamento. Dois caras que gostam de basquete sabem responder esse tipo de coisa, não é uma coisa óbvia, lógico. Mas, de qualquer maneira, a gente aproveitou que você tá aqui, justamente, e você tem essa experiência, pra ajudar a gente a dar conselhos pra galera aqui que pede, ok? Vai ser ótimo. Então, vou ler primeiro e-mail aqui, a heroína do transporte público. Rafael, você fez o seu trabalho de colocar títulos nos e-mails? Não, eu não fiz, mas esse ela mesmo colocou. Ah, então tá. Olha só. Então, e ficou bom, né? Heroína do transporte público. É heroína porque ela é super valente ou é a droga mesmo? Vamos descobrir. É um e-mail da Caroline Rodrigues. Boa tarde, irmãos Mafra, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer pelo novo podcast que tem animado o meu caminho até o trabalho. É um prazer, de nada. Vejo que finalmente posso ter a chance de compartilhar com o mundo as histórias bizarras que já vivenciei dentro do transporte público. Meu nome é Carol, tenho 25 anos e, fazendo algumas contas por alto, nos últimos 14 anos estive dentro de um ônibus por cerca de 5.055 horas, que é um número cabalístico. É, que além de tudo. Ela um número... fez por cima essa conta? É, parece, foi muito preciso, né? Parece bem específica. E sem contar que o número é cabalístico, né? O que dá uma média de 210 dias da minha vida compartilhando momentos com pessoas desconhecidas. Dado desatualizado. Delícia. Desde março, quando fiz essa conta. Obrigado pela precisão. Toda vez que ela chega em casa, ela vai no Excel e coloca, tabula as horas que ela fica no ônibus, é isso, né? Isso. Andar de ônibus é uma coisa que quase faz parte da minha personalidade. Foi tema do meu TCC e hoje é uma página do Facebook. Segue o link. facebook.com/heroinadotransportepublico. Olha aí. Ela não mandou o link pro TCC dela? Carol, manda o seu TCC pro Danilo que ele quer avaliar. Bom, não vim aqui fazer jabá, vamos ao que interessa. Ao longo desses 14 anos, tantas coisas aconteceram. Tive um amor platônico no busão, que só teve fim quando descobri que o cara também se chamava Carol. Putz, mas isso é incrível! Seria muito mais legal, você devia ter, tipo, ido muito mais fundo. Já pensou receber o convite de casamento dos dois? Carol e Carol. Com K. É, o único problema era se ele se chamava Carol Wojtyla e era papa. Ia ser muito estranho se ela estivesse andando com Carol Wojtyla no ônibus. Não era o Papa Móvel? Não, e vocês sabem que esse negócio de ter o mesmo nome, teve um governador de Goiás que ele tinha o mesmo nome da esposa. Ele se chamava Iris Rezende e a esposa também se chamava Iris. Resende. Aí ficou Iris Rezende também. É, você devia ter ido atrás do Carol, você deixou de encontrar a sua alma gêmea. Eu acho que isso deve acontecer com casais gays, né? Deve ser até meio awkward. Qual é o seu nome? Guilherme. E você? Guilherme também. Né? Deve ser... Se você, se casais, você é um... casais hétero devem ter menos esse problema. Se você é ouvinte, se você é gay e tem o mesmo nome do seu namorado ou namorada, manda uma carta pra gente contando como é a vida. A gente lê aqui. cartas@gugacast.com. Posso continuar a história da Carol? A gente não vai acabar nunca. Vamos embora. Então, como eu disse, ela tinha um amor platônico no busão que acabou quando ela se chamava Carol. Vi uma mulher pagar passagem para uma melancia. Vi freiras benzendo as pessoas. Vi a cobradora pedir para o motorista parar o ônibus para ela comprar um sapato. Sim, ela desceu, escolheu, esperou o vendedor ir buscar o número dela, experimentou, comprou, pagou e voltou pro ônibus como se nada tivesse acontecido. Não é possível. Eu já vi acontecendo do cobrador descer e comprar um lanche pro motorista, isso eu já vi. Mas de comprar um sapato... Entrar na fila da lotérica, né, no dia da Mega Sena. Pagar as contas, né, tipo... para aí que eu preciso pagar as contas. Mas a melhor de todas foi a que escolhi pra contar pra vocês. Uma história que foi ilustrada pelo meu amigo Arthur Cardoso. Envio em anexo, as cenas podem ser chocantes e pode conter spoiler. Vamos publicar a imagem depois lá no blog. Aconteceu quando eu estava indo trabalhar uns 3 anos atrás. Era um dia normal e eu fazia o trajeto de rotina Contagem em Belo Horizonte. O ônibus estava bem vazio e eu estava sentada quase no fundo, naqueles bancos mais altos. Pude ver de camarote quando uma mulher entrou no ônibus com uma criança de aproximadamente 2 anos no colo. A confusão começou 5 segundos depois da mulher entrar. Me interessei que até pausei o podcast que ouvia. Foi difícil entender o que estava acontecendo, era tanta gritaria. A mulher dizia que era um absurdo o motorista não ter esperado que ela se sentasse com a criança. que ele acelerou o ônibus, fazendo com que elas quase caíssem. É um absurdo mesmo. E foi assim, a mesma ladainha aos berros por quase 20 minutos e o motorista calado, apenas ouvindo. Já estava quase caramba, 20 minutos. Já estava quase chegando no meu ponto e eu estava desistindo de acompanhar o barraco, que até então era só um barraco mesmo. Nunca imaginei presenciar algo do tipo na minha vida. A mulher se levantou segurando a criança em um braço e com a outra mão, ela tirou o peito de dentro da blusa para esguichar leite no motorista. Sim, eu... Sim, amigos. A mulher esguichou seu próprio leite no pobre motorista e no cobrador. Não contei quantas esguichadas foram, mas aquele momento parecia não ter fim. O que mais me impressionou é que ninguém dizia nada. Era muito surreal, os poucos passageiros sem acreditar e as vítimas cobertas de leite materno não se defendiam e nem diziam nada. Imagina a cara do cobrador lá tomando uma leitada na cara e parado assim olhando pra frente. Não é possível. E tem que mudar a placa, né? Em vez de fale com o motorista somente o necessário, tem esguiche no motorista somente o necessário. Eu fico feliz que ela jogou leite e não jogou a criança, né? Porque... É, imagina, imagina a cena, cara, dela apontando os seios como se fossem metralhadoras. Porque eram dois, né? E ela atirou nos dois ao mesmo tempo. Será que ela tinha uma boa mira? Não, será que ela treinava em casa? Aparentemente sim, né? Pelo que ela tá contando. Eles ficaram cobertos de leite materno. E é impressionante, porque sai pouquinho, né? Vocês já viram? Assim, é bem fininho. A maluquice só teve fim quando, no ponto seguinte, algumas pessoas começaram a entrar e a moça aproveitou para descer. Ninguém falou mais nada e meu ponto era o próximo. Abandonei aquela cena e até hoje não entendo muito o que aconteceu e em que momento a mulher achou que era uma boa usar os seus peitos como arma. Ótima história, Carol. Obrigado. A gente vai seguir sua página. Eu não vou conseguir tirar essa história da minha cabeça tão cedo. Ela estragou os ônibus pra mim. Eu vou entrar em todo ônibus esperando ter uma guerra de leite em algum momento. Guerra de leite é muito bom. Ou se a gente tem alguém da produtora Brasileirinhas ouvindo a gente, tá aqui uma ideia. Deve ter algum nicho, né? Então. Rafael, você lê o próximo aí? Lê o próximo. Priscila, a rainha de Uberlândia. Esse daqui eu já dei o nome. Olá, Guga e Rafael. Me chamo... Opa. Corta aí, Cláudio. Ele pediu pra dar um nome fictício. Você chamou o Caio de nome Cláudio? Nome fictício. Oh, chamei? Aham. Uhum. Então eu dei o nome fictício pro Caio e não pro cara que escreveu. Nome fictício. Que nome que a gente vai dar pra ele? Tem que ter força nominal. Adolfo. Não existe mais Adolfo, né? É um nome deixou de existir, né? Pra todos os Adolfos que estiveram vindo, um abraço. Me chamo Adolfo, tenho 29 anos, sou empresário e moro em Rondonópolis, Mato Grosso. Em 2002, eu estava cursando o primeiro ano do ensino médio e minha escola organizou uma viagem para Uberlândia, onde os alunos interessados em estudar na Universidade Federal de Uberlândia poderiam fazer um tipo de processo seletivo seriado, onde teoricamente é mais fácil do que o vestibular para o ingresso na academia. Eu nem pensava em estudar em Uberlândia, mas como tinha 15 anos e nenhum juízo, me agradou a ideia de viajar com os meus amigos para outro estado, apenas com a supervisão de um professor, que na ocasião acabou sendo diretor da nossa escola. A gente vai chamar aqui de diretor Skinner. A viagem seguiu bem tranquila até Uberlândia. Bagunçamos no ônibus, como era de se esperar, não deixamos ninguém dormir e ficávamos cantando e fazendo piada durante todos os 830 quilômetros que separam as duas cidades. Cara, que inferno! É. Prefiro a morte. 830 quilômetros entre Rondonópolis e Uberlândia. Delicioso. Maravilhoso. Chegamos no nosso destino e o combinado foi de que iríamos para o shopping e às 21 horas para um restaurante, e depois disso dormir para fazer a prova no outro dia. Durante o jantar, após o passeio no shopping, a primeira bizarrice. Éramos todos adolescentes na faixa de 14 e 15 anos e o diretor ignorou completamente que estávamos pedindo guaraná com conhaque, a dose mais barata daquela birosca. Nossa. Guaraná com conhaque, veja bem, na noite anterior à prova. Olha, é um drink interessante. É uma super boa ideia, né? É. Super. Mas você viaja 800 quilômetros e depois toma guaraná com conhaque pra fazer uma prova no dia seguinte. E esse conhaque aí deve ser presidente. É. Bom, ele fala aqui, no fim deu tudo certo, porque quase não tínhamos dinheiro mesmo, então bebemos pouco. É sempre uma solução. Ao voltar a Rondonópolis, nosso ônibus foi interceptado por ladrões na divisa de Goiás e Minas. Foi uma merda, pois estávamos começando a viagem de volta e estávamos todos sem dinheiro e sem comida. Paramos numa cidadezinha que parecia uma vila que não vou lembrar o nome. explicamos nossa situação para uma mulher que era dona de uma padaria e elas nos deu um salgado e uma coca para cada um. Uma atitude muito bacana para uma pessoa que aparentava realmente ser bem humilde. Que legal. O que fofa. É, e ela comprova a teoria do Gustavo de que existe almoço grátis. Olha aí, de novo. De novo, tá comprovado. Não ganhou nada em troca. A história tem vários detalhes que a deixariam mais interessante, mas eu quero focar no segundo capítulo dessa saga para que não fique tão extenso. Chegou 2003 e dessa vez deveríamos voltar a Uberlândia para a segunda etapa do PAAI. Por causa dos assaltos, vários alunos desistiram de continuar o processo. Então, no segundo ano, fomos em um grupo mais enxuto, de 35 alunos. Pô, esse yara, é o mais yara, enxuto? Yara. Esse é o mais enxuto. Nós devia ter uns 50, sei lá. Caramba, 50 alunos num ônibus de Rondonópolis pra Uberlândia. Com dinheiro na carteira pra comprar Big Mac. Agora, eu entendo por que tem assalto, né? Tipo... Ele que escreve aqui, yara, yara, yara, chegamos em Uberlândia da mesma forma que no ano passado. Yara, yara é o blá, blá, blá do Seinfeld, né? Do Seinfeld. Ah, tá. Bagunçando muito e fazendo coisas que adolescentes de 16 fazem quando estão em grupo. A única diferença é que quem acompanha agora seria um professor. E aí ele pede pra eu criar um nome fictício pra esse professor, que vai ser Sr. Crabapel. É o marido da senhora Crabapel, né? Isso. Novamente fomos pro shopping, depois fomos jantar, bebemos de novo, e o professor Crabapel fez vista grossa. Na volta para o nosso hotel, reparamos que tinha uma rua de Uberlândia com uma concentração considerável de profissionais do sexo oferecendo ali o seu produto. A partir dali, foram 15 minutos de pedidos insistentes ao professor Crabapel para que, após chegarmos no hotel e deixarmos as meninas descerem do ônibus, os meninos ficassem e voltassem para que pudéssemos contratar os serviços de algumas das moças que ali trabalhavam honestamente. Vai vendo. Lindo como ele deixou super polido. Foi. O simples conceito de pagar putas. Após várias tentativas frustradas, eis que quando chegamos no hotel, o professor fala baixinho para um dos meninos que estava tentando pela última vez uma negociação. Fala para os meninos ficarem no ônibus. Não estávamos acreditando no que ia acontecer. Na realidade, nem sabíamos o que ia acontecer. Éramos uns 15 minutos, mais o professor Crabapel e os dois motoristas rondando em um ônibus para pegar prostitutas em Uberlândia. Nelson Rodrigues não teria páreo para esse roteiro. Eu acho que esse professor, na verdade, é o crush e o palhaço. Após uma breve conversa e uma cotinha de R$150, foi definido que iríamos pagar duas moças para fazerem striptease dentro do ônibus. E aconteceu. Duas putas dentro do ônibus dançando nuas para 15 meninos de 16 anos e 3 adultos. Cara, que errado isso. Muito é tão errado, cara. Em tantos níveis, cara. Que desastre. Os adolescentes que ouvem esse podcast podem até se animar, mas os pais que ouvem esse podcast nunca mais vão deixar seus filhos viajar juntos. Exato. Ou eles são assaltados no caminho, ou eles têm stripteases de prostitutas no ônibus. Ou eles levam leitada na cara. Ou eles são. Que um ônibus, né? Ou eles são corrompidos pelo professor, né? E os motoristas. Em um momento de euforia, foi decidido que todos pagariam para que uma delas aplicasse uma prova oral em um de nós. Oferecemos para o menino que na época era conhecido como Virgão da turma. Mas ele se negou, claro, e um outro entrou no seu lugar. Sim, fomos fazer uma prova e paramos no centro de Uberlândia com uma puta dançando e se esfregando em todo mundo. Os motoristas eram os mais assanhados. E outra fazendo um bola gata em um dos meus amigos no fundo do ônibus. Nossa senhora. Que terrível. Que porra é essa? Eu costumo duvidar um pouco das histórias que a gente recebe aqui, mas essa é tão absurda que eu tô acreditando. Ninguém teria pensado numa coisa tão absurda. Pois é. E se você pensar bem, assim, é tão brasileiro, né, cara? Tem tão a ver, assim, com a nossa cultura, assim, que, não, vamos levar essa molecada aí pra todo mundo virar homem, né? Puteira de uma pessoa. É. Sim. Saiu lá de Rondonópolis. Ele continua aqui. Obviamente que quando voltamos pro hotel, todas as meninas estavam no lobby, extremamente bravas, querendo saber onde tínhamos ido. Já tínhamos combinado que a história seria de que fomos todos jogar sinuca em um bar. 13 anos depois, ainda me surpreende que esse professor não foi demitido. Mas talvez o que mais surpreende é realizar que ele dava aula de ensino religioso, né? Ou isso explica tudo, né, também. Muito bom, de plot twist carpado. Senhor Crabapel. O conceito de péssimo professor acabou de ser totalmente transformado. Redimensionado. Eu confesso pra vocês que eu fico um pouco aliviado de não ter acontecido nada de errado nessa história. Porque, cara, porque todo mundo. Como não foi aconteceu nada de errado? Não, no sentido de, cara, podia ter acontecido algo muito traumatizante pra alguém aí. Tá uma merda. E no fim, até que, tipo, todo mundo voltou feliz, não aconteceu nada. Eu tinha tirado uma merda muito pior. Talvez alguém tenha voltado com, sei lá, gonorreia. É, pode ser. Ou se ele falasse assim, e depois não conseguimos fazer a prova de tanto cheirar cocaína, qualquer coisa. Eu trouxe aqui alguns e-mails também, que eles têm relação com o episódio que a gente fez com o Adriano, que a gente falava daquela tipologia escolar, que a gente falava dos estereótipos das escolas brasileiras, que você, Gustavo, muito brilhantemente colocou que a gente não tinha uma mitologia das escolas brasileiras. E a gente usava a americana, né? Então que a gente precisava trabalhar nisso daí. É isso aí, foi no episódio 8, que a gente, Escolas Atrapalhadas e Faculdades do Barulho, que a gente gravou com o Adriano. E lá a gente listou o que seriam os estereótipos. Ao invés dos estereótipos americanos, tem o quarterback, a cheerleader, né, o nerd. A gente listou o que seriam os estereótipos brasileiros dos estudantes. A gente não vai listar aqui de novo, né? Vai ouvir lá o episódio 8 de novo. Mas aí teve um pessoal que escreveu adicionando novos. E essa era a ideia, né, Rafael? A gente não queria ser definitivo ali. A gente queria começar a criar um catálogo, uma Wikipedia. Uma Wikipedia de estereótipos escolares brasileiros. E aí o pessoal escreveu mais alguns. E como o Adriano tá aqui de novo, a gente trouxe para comentar nesse programa. Fala aí. Vamos lá. Esse é o e-mail da Suelen Quintino, de 27 anos. Ela é designer e cofundadora da startup www.listen.life, Joinville, Santa Catarina. Olha aí, um jabá de graça. Momento jabá. A maioria dos estereótipos que comentaram neste episódio também servem para as meninas, mas acredito que, sendo meninos, vocês não têm tanta memória das divisões internas dos grupos do outro sexo. Certamente, até porque a gente, eu falava com as meninas só o necessário. Não, na verdade era o contrário. Elas falavam comigo só o necessário. Você era o motorista do ônibus da escola. Tipo, voltando aqui a Suelen. Apenas esclarecendo que nasci em 89 e até a oitava série estudei em escola pública e durante o ensino médio fiz Senai. Então a escola que fui pode ser bem diferente da que vocês foram. Aqui segue minha contribuição. Aí ela começa com os estereótipos. As atletas. Geralmente parecem mais velhas que a turma toda, porque são grandes e atléticas. Muitas vezes chamadas de cavalas. Sempre são convocadas para os jogos entre escolas, cidades, etc. Cavalas, é isso mesmo. Na minha escola não tinha muito disso aí, não. Na minha também não. Não tinha muitas cavalas? Não. A popular. Pelo menos na minha experiência, ela não necessariamente era patricinha. Ela sempre é bonita. Mas muitas delas eram super legais e falavam com todos. Só que a diferença é que seus cadernos de perguntas sempre eram super cheios de respostas. Suas fotos no Fotolog sempre bombavam de comentários assim que ela publicava sua foto diária. Assim ela tinha que copiar todos os comentários, colar manualmente para abrir espaço para o restante dos seus seguidores. Olha só. É muito moderno isso aí, Fotolog. É. Mas olha aí, era internet moleque essa aí, hein? É, mas eu acho que é legal isso aí que ela falou, porque isso é uma verdade. A garota popular da escola nos filmes americanos, ela geralmente era uma escrota, né? Ela não fala com ninguém, ela é meio... Uhum. E, em geral, nas escolas brasileiras, a menina popular, ela é legal, ela fala com todo mundo é amigo dela, isso é que faz dela popular, né? É uma diferença grande. Ela fala com todo mundo, menos com você. Não, menos comigo, mas é porque você tem que ouvir os outros... É. Mas é que você tem que ouvir os outros estereótipos. Mas ela fala em geral... Não, inclusive até com você. Porque, em geral, a menina popular do filme americano, ela é má, principalmente com os nerds, coisa assim. Pelo menos na minha experiência, as meninas populares das escolas brasileiras, elas não falavam com os nerds exatamente, mas elas não eram escrotas com eles. As benditas. O bendito fruto no meio dos machos. São meninas que não têm paciência para outras meninas. Elas só andam no seu grupo de meninos. Geralmente gostam de jogar futebol, Magic, Tazo, Bafo. Isso varia do grupo que ela está inserida. Eu nunca conheci essa menina. Eu acho que ela é um sonho, na verdade, para esses meninos aí. Que ela realmente existe. É, eu tinha uma amiga que gostava de futebol e só andava com meninos, mas ela era do meu prédio. Ela não era da escola. Eu lembro, a Karina. Não, mas... demais. É, exato, ela era muito legal. Volta e meia aparece mesmo umas garotas que simplesmente não ficam perto de outras meninas. Tem um aqui muito bom agora. A barraqueira. Uma infeliz que por algum motivo na vida gosta de chamar atenção fazendo barracos. Ela faz barraco com os alunos, com os professores, com a moça da cantina. A principal frase dela é: eu vou te pegar lá fora. Cara, essa barraqueira eu tô vendo ela na minha frente. Tinha uma menina muito barraqueira na minha escola. E realmente parece que elas querem construir uma imagem em cima disso, assim. Não sei, que elas são aguerridas, que elas são sinceras. mas no final ela é só uma barraqueira e ela é muito incômoda pra quem tá por perto. Quando eu tava no primário, tinha uma barraqueira dessas que ela passava chutando o saco de todos os meninos. Nossa, que nossa, beleza, que hein? Isso? Nossa, a gente só queria que ela morresse só isso. Eu não sei porquê, né? Aí eu confesso que eu vi ela, no, tipo, muitos e muitos anos depois, já adulto, acabando um namoro por telefone, numa livraria, e o meu coração ficou muito quentinho. Vê-la se foder na vida me vingou em algum grau, sabe? As molengas, elas me irritavam demais, pareciam feitas de açúcar. Você as reconhece olhando pra debaixo das árvores em toda a educação física. No ensino médio mesmo, tinha uma guria com hemorragia, pois usava a desculpa de estar menstruada toda semana para não precisar fazer a aula. Cara, realmente tem um grupo de meninas que se recusa a fazer educação física, assim, elas chegaram à conclusão que aquilo ali não é pra elas e que elas vão usar de todas as desculpas, inclusive dar em cima do professor, pra não precisar fazer a aula. É verdade. Sim, é verdade. Educação física é um negócio bem problemático pra meninas. Meu textão está longo, mas acho que já ajudei com uma página desse catálogo humano aí. Eu sempre fui medíocre, tanto nas notas quanto em outras coisas, então era um pouco de cada coisa, menos da barraqueira. Falava com todo mundo, sempre andava com meninos, como sou alta, praticava vários esportes, mas nunca me dediquei a ser nenhum estereótipo profundamente. Olhando pra trás, não me arrependo da minha mediocridade. Hashtag tamo junto. Foi um bom e-mail. Você leu o próximo aí, Guga? Fala, Guga, beleza? Esse é o Davi. Ou David. Estou gostando bastante do podcast. Estou mandando essa carta eletrônica somente para receber o link do podcast proibido. Olha só, e você foi lido aqui. Ele mandou um correio e... É. Vocês lembram quando o governo brasileiro ia lançar um serviço próprio de e-mail que ia se chamar mensageria eletrônica? Fantástico. Não, ia fazer muito sucesso. O nome é ótimo, né? É, ia ser feito pelos correios. Posso dizer que me identifiquei bastante com as lembranças dos estereótipos da escola. Eu acho que faltou um estereótipo, que é o garoto de bigode. Na puberdade... Isso não é estereótipo, isso é categoria de filme do Netflix. Filmes com bigodes. Garotos de bigode. Na puberdade, os garotos desenvolvem pelos em todos os lugares, inclusive o bigode. Mas esses pelos são muito finos, o que acaba criando uma sombra abaixo do nariz e que fica, de certa forma, constrangedor. O Adolfo, meu colega, tinha bigode. Isso é cientificamente chamado de buço. O Adolfo, meu colega que eu falei lá em cima, que chamava Adolfo, ele tinha bigode. É, Adolfo costuma ter bigode. Pois, puta, agora que eu fui me tocar... Anos, eu nunca tinha pensado na ironia. Isso tá ficando muito errado. Os garotos de bigode, em sua maioria, são magricelos e simplesmente ignoram o bigode, fingindo que eles não existem, o que fica constrangedor pra quem olha. A gente pensa, poxa, será que eu digo não pra ele passar uma gilete? Bom, espero que tenham gostado. Olá, personas Caio Correia aqui, editor do programa, e eu queria aproveitar este e-mail pra dizer duas coisas. Eu já fui um garoto de bigode, influenciado por alguns amigos na época, mas isso durou muito pouco, porque em questão de um ano eu já era o garoto de barba, que eu acho que é outra casta aí que vocês ainda não disseram. E dizer também que na minha escola isso se chamava bigodinho futsal, porque é cinco de cada lado. Abração. Ah, é verdade, existia o mesmo garoto de bigode. É que, cara, a gente acha que ele tá ignorando o bigode, mas ele pode estar cultivando o bigode. Ostentando o bigode. Ostentando o bigode, exato. Cara, eu tinha um colega que era o garoto de bigode, ele era magricelo, e ele era, assim, ele parecia ter alguma dificuldade cognitiva mesmo, sabe? Ele era burro, mas num nível, assim, que você não consegue compreender. Não é que ele não tinha dificuldade nas matérias, mas ele falava umas coisas que não tinha sentido. Então ele era muito, muito, muito mentiroso. A gente chegou a fazer um top 10 das mentiras dele. Eu lembro aqui de algumas mentiras que ele contou. Uma mentira que ele contou era que ele conhecia um cara que tinha pego um ônibus de Brasília para Guarapari e o motorista errou o caminho e ele foi parar na Disney. Nossa, tadinho, cara. Sério, cara, mas isso a gente tinha 14 anos e o cara falava isso. Coitado. Mas esse é outro estereótipo. Sempre tem na turma um cara com... Mentiroso? Mentiroso e sempre meio, como que eu posso dizer assim, muito atrasado intelectualmente, sei lá, cognitivamente. É triste, mas acontece, tem sim. Ele não era, ele andava com a gente, mas ele contava essas coisas. A segunda coisa que eu lembro que ele mentia é que ele falou que ele estava fazendo, a partir de sucata, armaduras dos Cavaleiros do Zodíaco, em tamanho real. E ele vendia essas armaduras, e que um menino estava usando, foi atropelado e não se machucou porque ele estava usando a armadura. Coitado desse menino, cara. Coitado. E a melhor de todas, e que ele me contou muito em segredo, e na época eu de fato não contei pra ninguém, é que ele já tinha tido comunicação com extraterrestres, e que os extraterrestres teriam descrevido pra ele como que era a vida nesse planeta. Aí, vai ver que é por isso que ele tá tão lesado, né, contato com os aliens. Talvez essa tenha sido a história verdadeira. Eu prefiro acreditar nessa. Posso ler o último aqui? Lê o último aí. Gabriel Amaral. Olá, Guga, Rafael, e se houver, convidado. Digam olá, olá. Danilo e Adriano. Olá. Me chamo Gabriel Amaral, tenho 21 anos, estou no último período de jornalismo e moro em Tanguá, Rio de Janeiro. Não. Qual o problema? Eu quero morar em Tanguá? Não, Tanguá nenhum problema, mas último período de jornalismo é muito problema. Ah, entendi, tá bom. Ter chegado lá ainda não ter desistido é muita falta de criatividade. É verdade. Sobre a introdução do último podcast, onde vocês citam estereótipos da Brazilian School, lembrei de um que, pelo menos por aqui, sempre esteve presente. O amigo das meninas, que é um homem que sempre anda com as meninas, em geral as patricinhas, e causa dúvida nas outras. Ele é gay? Ou ele está com as meninas apenas para ter vantagens? Caralho, cara, você não acredita no poder da amizade? Ele não pode só ser amigo delas? Um ponto importante também é a menina que joga futebol. Mas essa, normalmente, é a mesma que é legal, inteligente, etc. Andrea Zuckerman. Não! Em hipótese nenhuma. A Andrea Zuckerman, ela é intelectual, ela se foca nos estudos, ela não vai jogar futebol no recreio. Eu nunca vi essa do futebol. A Karina, que o Rafael falou aí, que morava no nosso prédio, ela jogava futebol. E, cara, é impressionante como isso mudou ao longo do tempo. Será que no começo dos anos 90, ela era, tipo, sapatão, lésbica, anda com os meninos, joga futebol. Tipo, hoje é super tranquilo. Hoje é ok. É, isso realmente acabou, né? Uhum. Normalmente, meu tempo de escola, era por essas que eu me apaixonava, a futebol. Até porque um fator contestável da lista de vocês é de que as patricinhas eram as mais bonitas, quando na verdade eram elas mesmas que se intitulavam as mais bonitas. Pra falar a verdade, o comum é ter uma muito bonita e outras que vão na aba. Faz sentido. Faz algum sentido, é. Mas são elas que inventam o critério do que é bonito ou não. A gente só tem que seguir, não tem outro jeito. É, tipo isso. É isso aí. Isso se aplica na sociedade como um todo, né? A moda e tudo. Sobre mim, transitei em vários desses estereótipos durante minha vida escolar. Entre a quinta e a sétima série, hoje sexto e oitavo ano, eu era o pirralho. Mas não só pela maturidade, mas sim pela idade mesmo. Fui matriculado na escola com 3 anos. E como meu irmão me ensinava tudo em casa, eu já sabia ler e escrever. E daí, aos 4 anos, me adiantaram para a alfabetização. Com isso, cheguei na quinta série com 9 anos, sendo que a maioria da turma tinha entre 11 e 13. Ou seja, eu nossa, nunca tinha amigos na minha própria turma e sim nas turmas abaixo da minha. Eu sofri o mesmo problema, eu sofri a vida inteira com isso aí. Por isso que eu também era o pirralho, até uma boa parte do pirralho é um dos estereótipos. Porém, pra driblar o fator pirralho, eu tentei me enquadrar no jogador de futebol. Sempre fui muito bom goleiro, e nessa época já jogava com turmas à frente, o que me fazia ser reconhecido na escola também com os mais velhos. Ah, então ele foi o bom no futebol. É um outro tipo de bom no futebol, é o bom goleiro. Você sempre tem dois na escola inteira, né? E o bom goleiro joga todas as partidas, né? Porque ninguém quer ser goleiro. Abrindo parênteses, aqui pra comentar um outro momento do podcast que tem a ver com essa época da minha vida. O estágio de futebol me fez pegar R$1 que recebia todos os dias da minha mãe para lanchar na escola e comprar todos os dias o jornal Lance, que fala apenas de esportes. Como acumulei em casa, eu tinha mais ou menos 500 jornais aos 15, 16 anos. Não, nossa. Credo. Por sinal, o Rafael fazia isso também, cara. Ele comprava o Jornal dos Esportes, sabe? Não é, não exatamente. Não é Jornal dos Rio, Esportes. Né? Era Jornal dos Esportes, em inglês. Esportes. É. E ele era cor de rosa. É um jornal rosa, é, né? E ele a era... folha rosa. Não, e era horroroso, cara. Horroroso. Porque eram os piores comentaristas de futebol de todos os tempos, cara. E era... Primeiro que era só sobre futebol carioca. Tudo bem, né? Porque era o que a gente acompanhava. Mas, assim, eram os piores comentaristas, cara. Não dava pra entender por que diabos ele comprava essa merda. E largava no banheiro e eu acabava lendo também. Mas era só futebol? Ah, basicamente só futebol. Tem lá uma outra... Esportes, né, significa futebol. Não, é bem claro. O nome é Jornal dos Esportes, mas ele falava só sobre futebol. Exato. Até o dia que ele faliu. Merecidamente. Cara, era muito ruim. Era tipo... Sabe esses programas, assim, de mesa redonda, com menor audiência possível? Que é só o cara fazendo jabá, o cara... Você só tá fazendo parecer melhor, cara. Eu me lembro daquela piadinha que circulava na internet do fim do mundo contado pelos diversos veículos brasileiros, e tinha o Jornal dos Esportes nessa lista, e era a manchete do fim do mundo dele é: o Flamengo deixa de existir. Era tipo isso mesmo. Eu lembro que uma vez o Jornal dos Esportes era. Peraí. Jornal dos Esportes. Jornal dos Esportes. E era a final do Campeonato Brasileiro, mas era entre dois times não cariocas. E aí eles colocaram na capa um jogo entre o Bangu e, sei lá, o América, que era um jogo que ia acontecer no Rio de Janeiro naquele dia. Um amistoso. Era tipo um amistoso, ou era um campeonato sem os grandes, e era isso aí, era a final do campeonato sem os grandes, e eles colocaram isso em vez de botar a final do Campeonato Brasileiro. Eu vou aproveitar para dedurar o Rafael aqui de uma coisa muito típica da infância e adolescência dele. O Rafael era o maior fã da Bandeirantes, o canal dos esportes. Mas eu também gostava do... Não, mas o Rafael era mega fã. Qualquer coisa que tivesse Luciano do Vale ou então Elia Júnior, ele tava assistindo. Elia Júnior já... Ele era fã dessa galera. Pra ele, assim... A Virginia Novick, a Cléo Brandão. Não, e nessa época tinha umas coisas assim, desfile de 7 de setembro apresentado pelo Elia Júnior. Aí ele assistia, entendeu? Carnaval na Band... Carnaval na Band com... Carnaval quem... nunca. Não, quem era aquele... Mas cara... O... Quem era um cara que era meio Mauricinho, assim, que depois ele foi pego num esquema de suborno e tal? Era o Luciano Júnior, Luciano filho Júnior. Do Luciano do Vale. É. Carnaval apresentado pelo Luciano Júnior, tava lá o Rafael assistindo. E o Luciano do Vale tinha um programa que ocupava todas as madrugadas da Bandeirantes, assim, que era tipo... É o Vale Tudo. É, o Vale Tudo, que era tipo a Igreja Universal, só que na época era o Luciano do Vale, era o Amaury Júnior do Luciano do Vale. Né? Era tipo um programa Mauri Júnior, era o Luciano do Vale fazendo um jabá pra uma galera e tal. E o Rafael assistia isso a noite inteira, a gente dividia um quarto. Eu assisti muito Vale Tudo também. Putz, o Rafael aí, só assistia isso, cara. O Rafael era o maior fã, é o maior fã já visto da história do Elia Júnior. Não, Elia Júnior não dá. Elia Júnior já fica difícil. Mas a Band naquela época tinha um fantástico show do esporte, que era o domingo inteiro de esporte. Tinha programa até preferido do chapéu. Rafael. Tinha tudo. Então, o Rafael acordava e assistia isso até de noite. Assim, ele só parava pra dormir quando ele não aguentava mais. Quando Elia Júnior falava tchau, aí ele ia dormir. Eu acordava cedo, eu via o Luiz Mata jogando tênis, eu assistia Fórmula 1. Fórmula 1. Durante a semana eu assistia Faixa Nobre do Esporte. Isso é depois, né? Um pouco depois da época. É, um pouco depois, mas passava Campeonato Paulista da segunda divisão e eu assistia. Inclusive eu assisti o Quadrado Mágico do Mojimirim, que tinha Rivaldo, Leto, Valber e Wilson. É, o Carrossel Caipira, que foi todo pro Corinthians. Troféu hipsterismo pra você já. Muito obrigado. Cara, o Rafael, o que eu assisti de jogo de segunda divisão do Campeonato Carioca, cara, não é brincadeira. Qual que é o nome do locutor lá do Rio, lá? O Januário de Oliveira. Januário de Oliveira, tá lá um corpo estendido no chão. Exatamente. Tá aí o que você queria. Continuando aqui o e-mail do nosso amigo Gabriel Amaral. A gente tem que fazer um podcast inteiro sobre a Bandeirantes, é isso aí. O Rafael... Isso que eu acho. Não, o Rafael, se ele puder... Eu preciso lavar o cabelo. O Rafael, se ele puder, não é um episódio, é um podcast, é um show. É o Bandcast. É o Bandcast, várias temporadas. O Rafael sabe a escalação do Volta Redonda, do... Não, eu pensei que você ia falar que ele sabe a escalação da Seleção Brasileira de Masters, da Copa Pelé. Aí você é óbvio, sabe. Fala aí, Rafael. Foi incrível. Não, eu não sei, mas tinha o Rivelino... Tinha Tostão. Cafuringa. Tinha o Cafuringa, não lembro do Cafuringa. Tem Cafuringa. Mas eu lembro que teve um jogo deles aqui em Brasília e eu fui assistir. E foi incrível. Copa Pelé de Masters é o showball de hoje, era a Copa Pelé de Masters daquela época. E ela acontecia toda em Vinhedo. Ah, ó, tem uma coisa que a gente nunca falou, nem no Pop Pixel, eu acho que o Danilo também nunca falou no Bola Presa, é como que a gente gostava de assistir o Rock Go da MTV. Rock Go, era legal mesmo. Rock Go era legal mesmo. Era difícil. Nossa, mas Rock Go era um programa de humor que usava o futebol como base. Porque ele era editado, ele era mais bem feitinho ali. Ele não era tipo, fica aí vendo qualquer jogo de futebol que tá passando. Porque esse show da Band era isso aí. Sim, olha, hoje o chapéu, né? Não, tinha o Rui Chapéu, mas no meio da semana tinha jogo assim, Volta Redonda e Bangu, pela segunda divisão do Campeonato Carioca. Tinha direto. E a gente assistia. Por que alguém faria isso consigo mesmo? Cara, o Rafael, porque o cara era fã da Elias Júnior, cara. Não era fã do Elias Júnior. É. Eu vou contar uma história aqui do Elias Júnior. Uma vez eu tava assistindo de madrugada o campeonato de moto velocidade. Você ouviu você mesmo falando isso? Não, deixa ele acabar. Moto, falante do Rossi, coisa assim. E aí quem tava narrando era o Elias Júnior. E ele não narrava nenhum esporte, ele apresentava, né? Mas ele tava narrando nesse dia. E aí ele era horrível, assim, ele não sabia falar nada. E aí os caras correndo lá de moto, e de repente ele fala assim, e lembrando que essas motos são veículos de duas rodas em altíssima velocidade. Mas eu te digo que... Aí eu parei de assistir, talvez pra sempre. Rafael, sabe quem lembra dessa história? Quem? Você e o Elias Júnior. Porque eram só vocês dois que estavam lá. Tomara que o Elias Júnior ouça esse podcast. Olha aí, ó. Chama ele de convidado, ele deve ter um monte de história pra contar. Ele é fantástico. Deve ser legal. E o Rafael não ia conseguir suportar esse momento, cara. É melhor isso nunca acontecer. Se for chamar um cara pra contar uma história, tem que ser o Fernando Vanucci contar a história do vídeo que da ele África gravou. Da África do Sul é logo ali? Da África do Sul, é. Senão seremos devorados pelos leões. O Rafael, antes de terminar o assunto Band, tem que lembrar dos incríveis concursos que tinha no show de esporte de domingo. Tipo das pilhas Energizer, por exemplo. Aquilo era maravilhoso. Tinha um concurso da De Pascoal. Você ligava, né, e se candidatava, e aí eles rodavam um peão, assim, que era igual o caça-níquel, sabe? E aí, se desse três figuras iguais, você ganhava, tipo, um jogo de tapetes. Se desse três da Alemanha, desse três do alemão ou do Nestor. Caraca, você sabe, Adriano! Eu exatamente. Sei! Exatamente, três é alemão. Tipo, um dia três... companhia, só que... Os personagens da De Pascoal eram... E você ganha tapete de borracha. De Pascoal. Posso continuar lendo o e-mail do Gabriel Amaral ou a gente vai ficar nesse assunto? Eu não devia ter trazido esse assunto à tona, porque o Rafael não para de falar, cara. É o melhor momento da vida dele. Não, você tá chega de relembrando paixões sobre a Bandeirantes. A gente vai fazer um dia. O Rafael vai contar uma história dele, né? E aí ele vai contar essa história aí. Propagandas da De Pascoal. É, como ser o maior fã do Elias Júnior da história. Como eu ganhei no concurso da Energizer. Continuando o e-mail do Gabriel Amaral. Porém, um dos maiores arrependimentos da minha vida foi jogar essa pilha de jornais fora por pressão da minha mãe e do meu irmão. Cara, eu tô do lado da sua mãe e do seu irmão. Ou eu seja, também. Jennifer, não jogue suas revistas fora, você vai se arrepender. É por causa de uma outra ouvinte que mandou um e-mail falando sobre jogar as revistas. Que revista que era? Piauí. As revistas Piauí dela fora. Ah, mas as Piauí merecem guardar. Cara, joga tudo fora, tem tudo online. Joga tudo cara. Fora. É. Voltando à escola, da oitava série até o terceiro ano, eu estudei em três escolas diferentes. Caramba. Continuei sendo o cara do futebol, mas passei a ser também o cara de boné, mas sem o boné. Me dava bem com todos, era conhecido por todos, mas não usava o boné. Acho que posso ter uma liminar pra exercer essa função, certo? Não, você não pode. Não, errado. Tem que ter boné. Você não pode ser o cara de boné se você não usava boné, cara. Foi mal. É isso, Rafael? Chega de e-mail? Chega de histórias? É, acho que chega, né? Você tem mais alguma coisa pra gente? Alguma história da Bandeirantes aí que você queira compartilhar com a gente? Eu preparei aqui pra gente uma análise de música. Tinha tempo que eu não fazia e hoje eu trouxe uma música. Eu nem preciso localizar ela no tempo porque ela é uma música muito recente. É uma música da Maria Gadu que se chama Chimbalaê. Eu tenho visto pessoas cantando essa música e elas sempre cantam assim com muito coração, sabe? Elas cantam muito emocionadas essa música. Assim, elas fazem uma força maior quando fala Chimbalaê, assim. Elas cantam Chimbalaê gritando, assim. Então, eu fiquei intrigado com essa música, eu ouvi na rádio e resolvi trazer a análise dela aqui pra gente. Eu quero dizer que eu nunca ouvi essa música na vida. O Rafael sempre fala e parece que é o maior sucesso. Mas eu tenho orgulho de ter conseguido criar uma barreira que eu não ouço essas músicas, cara. Mas assim, eu não ouço música alguma, o Danilo é testemunha. E essa eu conheço. Pois é, cara, eu não conheço. E sabe assim, tipo, o sucesso do verão? Mas essa não é sucesso do verão, essa é a Alfa FM. Não, é, tá bom, ok. É mas sabe, todo ano tem o sucesso do verão. Tem uma música que é a música do verão, do refrão, não sei o quê, que faz o maior sucesso. E é sempre algo terrível, né?